E então agora vamos para mais dois Kizombas. E agora vamos chegar com Nichols e Kaisa, com a música Raquel. E depois vamos ficar com a Sara, Chamar a Música. E então é assim que continuamos a dar a nossa caminhada por terras de África, por ritmos africanos e ritmos que pretendemos que eles possam alegrar esta sua noite. Uma noite fria, uma noite de inverno. Oh, chegamos ao término de mais um África Nova, mais um programa que poderá ficar gravado no seu computador para recordar ou ouvir mais tarde. E da minha parte está tudo, vamos terminar então este programa, esta pequena seleção musical de África Nova com o Felipe Monteiro. A música é Loucura. E assim, com esta loucura do Felipe Monteiro, que lhe desejo um bom fim de semana, uma boa noite e 2 a 8 dias estarei aqui com mais um África Nova. Então, até lá, uma boa semana e desfrute da alegria da música. É só para boa doçura, mas uma loucura que bem para dura. Lembra na primeira, bufava mima que tem cura. Jovinha altura, bu hoje, bu bem contínua, cunha cultura. Tem nada, me completo tamo lugar na minha vida. Viagem, sonho, felicidade e amor.